para o teu louvor, que eu possa expressar o teu amor. Faz de mim o que quiseres, pois eu sei.